uma bala, eu tenho o dom de rimar. Às vezes sabe, às vezes o burro, mas onde é meu lugar? Sempre na correria, nunca deixo brecha. Sempre bem recebido, eu tenho coleta. Em qualquer lugar, em qualquer quebrada. Magno C4 colado na área. Eu de Brazaga, eu parto pro gol. Eu deixo a minha marca onde vou. Odiado por alguns, estimado por muitos. Consciente no que faço, determinado no que luto. De leste a oeste, da sul até a norte. A palavra é ouvida e a batida é forte. Na na na na na na na na. Magno C4 colado na área. Na na na na na na na na. Magno C4 colado na área. Na na na na na na na na. Magno C4 colado na área. Na na na na na na na na. Magno C4 colado na área. Na Praia Grande ao Guarujá, tenho muitos amigos. Criminal de Pedro Paulo, Tijolo, Nelsinho e Claudinho. Samba é minha cidade, Jabaquara é minha área. Mas malandragem do centro é minha chegada. Na 24 de maio, na Galeria Pajé. Sou bem considerado, que aqui não tem Zé. 180 é o artigo, só que hoje eu tô limpo. 280 é a quadrilha, que não paga mico. Xingo Luiz, Nenê, Márcio e Gambini. JRD, DJ Branco, Rafinha, o bandido. Quebrando os vidros, se liga no clima. O alarme dispara, já se rala, já sumimos na fita. Na na na na na na na na. Magno C4 colado na área. Na na na na na na na na. Magno C4 colado na área. Na na na na na na na na. Magno C4 colado na área. Na na na na na na na na. Magno C4 colado na área. No Rio Grande do Sul ou no Rio de Janeiro, procuro fazer amigos pelo país inteiro. E pode ter certeza, eu estarei bem representado. Com os meus chegados, todos bem articulados. No break, no rap ou no grafite, pintando os muros, rodando no chão ou falando do crime. Da CD da Ceilândia, do Jabaquara, Brasilândia, onde o crime começa desde a infância. C4 tá no ar pra revolucionar. Infância é pra brincar e aprender a se respeitar. Fazendo os jovens do futuro mais conscientes. Magno C4 plantando a semente. Na na na na na na na na. Magno C4 colado na área. Na na na na na na na na. Magno C4 colado na área. Na na na na na na na na. Magno C4 colado na área. Na na na na na na na na. Magno C4 colado na área. Guarda o seu revólver, põe a mão no livro. Mate a alienação com um pouco de juízo. Abra a janela do mundo que existe pra você. Acorde agora e desligue a TV. Na na na na na na na na. Na na na na na na na na. Na na na na na na na na. Magno C4 colado na área. Na na na na na na na na. Magno C4 colado na área. Na na na na na na na na. Magno C4 colado na área. Na na na na na na na na. Magno C4 colado na área. É isso aí. Colado na área, diretamente na Americanópolis, Jabaquara, Vila Imprensa, Joaniza. Um salve aí pra toda a rapaziada da Zona Leste, São Miguel, São Mateus, Itaim Paulista, Jardim Robru, Guaianazes. Pessoal da Zona Norte aí, Tucuruvi, Jaçanã, Parada Inglesa. Pessoal da Zona Oeste, Butantã, Arpoador, Jardim da Abril. Pessoal aí do ABC, São Bernardo.